programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje uma terça-feira, dia 5 de março de 2019, ainda na semana do gloríssimo carnaval, mais conhecido aqui entre as pessoas comuns, chamado Carneiro, né? Que é o nome certo. E a notícia dessa vez, Bernardo? Então nós temos aqui escândalos de corrupção em Israel. Que isso? Nossa, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, Bernardo, você está me dizendo que algum outro país, além da nação Brasil, tem escândalos de corrupção? Nunca. Tudo mentira. Falando de Israel? Israel. E não é a pessoa. Não é possível. Não é você, ouvinte, que chama Israel. Judeus também corrompem? É, judeu, muçulmano, cristão, todo mundo. Não foi inventado por Dom Pedro II. Você vai me dizer que só corrupção não estraga um país? Porque todos são corruptos? Toda sociedade, hein? É, quase em sua totalidade corrupta, é bem difícil. É uma dica aí, é que antes de vocês jogarem toda a culpa em cima da corrupção, vocês lembrem que é quase impossível extinguir ela. Então, sabe como é, né? Você pode votar melhor também. É, mesmo se você votar melhor, eu duvido pra caramba. Não, você não vai extinguir, você pode votar, né, em pessoa que rouba menos. Tá tudo bem? É, você, né? Não acreditar em papinho de eu não roubo, você realmente olha se a pessoa rouba ou não, você não acredita na palavra dela, a palavra não vale nada. É, mas a grande carta da corrupção é não saber que você tá roubando. Então. Entendeu? Isso que é difícil, é difícil. É difícil, eu entendo o votante, né? O ouvinte aí que vota, eu entendo que é complexo. Mas tenta. Ou não. Então, nós temos aqui um caso de corrupção com o nosso querido amigo pessoal. Ele vem aqui em casa todo dia tomar um café. O Benjamin Netanyahu. Oh, no! Oh, no! Então, no dia 26 de fevereiro, após 2 anos de investigação, porque a gente colocou 3 anos, mas não foi exatamente em fevereiro, então se você arredondar mesmo, são 2 anos, porque começou em 2016, até 2019, então seriam 3 anos. Mas se você arredondar os meses, na verdade vai dar 2 anos. Então são 2 anos. Tá. Entendeu? Entendi. É porque alguém vai olhar e falar, não, são 3 anos. Não, se você arredondar, na verdade são 2 anos. Que são poucos meses, então é melhor falar 2 anos do que 3 anos. É isso aí. É. Então, após 2 anos de investigação, o procurador-geral de Israel, o Avihai Mandelblit, notifica que irá acusar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por corrupção 40 dias antes da próxima eleição para o parlamento israelense. Oh my goodness. Oh no, Harry. Espera o cachorrinho. Mano, não tem como esperar, já falei. Ignora e vai. É, cachorrinho. Não vai parar, cara. Eu tô falando por experiência própria, não para. A gente pode gravar às 5 horas da manhã que ele vai estar latindo. Então, nosso querido Mandelblit, eu tenho que aprender a falar esse nome, é Mandelblit, acusou o primeiro-ministro de conflito de interesses, abuso de autoridade, corrupção de subordinados, quebra e violação de confiança, suborno e fraude. Que isso? Meu Deus, é um livro. Livro de acusações. Se você resumir, é tudo corrupção, então é corrupção. Então, o Netanyahu, é porque essa acusação, tipo, ela não é formal ainda, a gente não foi iniciado um tribunal. Agora o Netanyahu vai ter um tempinho aí, alguns meses, para fazer uma declaração para tentar convencer o Mandelblit a não fazer a não continuar o processo, entendeu? Ele tem esse direito de fazer e tentar convencer o menino. Inclusive, ele poderia convencer com corrupção, que seria divertidíssimo, mas... Seria divertidíssimo e muito provável. Não, provavelmente não, porque eu acho que o Mandelblit não é meio... Não quero essa porra. É, tipo o Sérgio Moro de Israel. Não, muito pior que o Sérgio Moro. É isso que você tá me dizendo? Ele é o Sérgio Moro antes de entrar pra cargo executivo nessa porra. Sei. Então, Mandelblit? O Mandelblit, nossa... Mano, eu não sei, mano, esse nome é muito estranho. Mandelblit. Essa porra é hebraico? Judeu, né, mano? Mas pode ser o nome de outro, pode ser de outra região o nome, então não sei. Inclusive, o Mandelblit disse durante a notificação dele que ele não está completamente decidido sobre a acusação e que ouvirá a declaração do Netanyahu com coração e alma abertos. Cara, porra, você tem que fazer isso com justiça, não com coração e alma. Não, porque ele tem que ouvir a declaração. Se ele achar que, se ele achar que a declaração é suficiente pra tipo, realmente responder todas as dúvidas que eu tinha, então ele derruba a acusação, entendeu? Sim. Eu acho uma palhaçada, inclusive. Eu acho que devia ter investigação. Não, já teve. Exatamente. Investigação. Esse é o resultado da investigação. 2 anos de investigação, caramba, inclusive. Mas... vai entender, né? Vai entender. Entendeu o quê? O que você tá bolando, hein? A investigação não levou a conclusão nenhuma, então. Não, ele está dando a chance do Netanyahu tentar se explicar antes de começar um processo legal. Ah, tá, entendi. Isso é antes do processo legal. Achei que já estava em Não começou o processo legal ainda. Após o Netanyahu... se o Netanyahu dar uma explicação que ele não achar convincente, vai começar o processo legal. Entendi. Ele tá dando oportunidade do Netanyahu já falar, mano, não. Eu acho que a gente vem pro processo legal de uma vez, mas eu não sou nada de Israel. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei se o que tá acontecendo aqui é um direito do Netanyahu ou se é algo que o Mandelblit tá deixando o Netanyahu fazer. Eu não sei qual do. Eu, sinceramente, não consegui achar se isso é um direito ou se é algo que o Mandelblit resolveu fazer. Mas é algo que parece que é comum no sistema judiciário israelense. É, já que ele é primeiro-ministro, né? Às vezes ele tem um... Como ele é primeiro-ministro, a gente fica nessa dúvida. Se fosse uma pessoa comum, aí era isso mesmo. Mas como ele é primeiro-ministro... É a versão israelense de uma corte privilegiada. Tipo, como ele não pode ficar sendo interrompido toda hora que alguém acusar ele de alguma coisa porque ele tá trabalhando no governo, então eles dão essa oportunidade dele de tentar derrubar a acusação antes do processo legal, entendeu? Sim. E eu acho que isso é muito comum, inclusive, em todos os países, tá ligado? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas esses esquemas pra evitar a pessoa sendo acusada e impedida de governar, sim, existem em vários países. Cada país decide a forma como ele vai fazer isso. Pra não, também não quebrar muito o ritmo da parada, né? Porque senão... Ah, mas você pode usar isso como instrumento político. Você pode ficar acusando a pessoa e impedir ela de governar. Também, exatamente. O Netanyahu disse que o Mandelblit está fazendo uma caça às bruxas, esse termo que eu tinha tanto tempo que eu não ouvia. A grande caça às bruxas. Nossa, eu nem ouvi o ano passado inteiro. Mano, e não só no Brasil, como se ouve no mundo inteiro. É sempre caça às bruxas quando você é acusado de alguma coisa. Inclusive tem uma acusação ideológica, que o Netanyahu disse que o Mandelblit está querendo substituir o atual governo de direita de Israel, que é chefiado pelo Netanyahu, pelo partido dele, o Likud, por um governo de esquerda, apontando a proximidade das eleições. Oh. Até porque quando você é acusado de corrupção assim, geralmente você perde voto. Porque são 40 dias só de eleição, tem um pouquinho mais de um mês. Netanyahu tem que correr com a parada, isso, não? Mas tem um trâmite legal pra isso acontecer, então o Netanyahu vai demorar alguns meses pra fazer essa declaração, entendeu? Então tem muita gente acusando de ser uma ferramenta política do Mandelblit. Tá, entendi. Então, essa defesa dele vai estar correndo durante as eleições ainda. É, quando a eleição tiver acabada, ainda vai estar nesse negócio, entendeu? Entendi. Porque tem um processo judicial pra essa declaração, não é tipo declarei e acabou. Como voto não é direto, né, pela população, pesa menos, né, do que se fosse voto direto, era mais pesado. Não, na verdade, no final dará mesmo, porque quem perde com isso é o Likud, o partido do Netanyahu. Principalmente porque ele é a cara do partido. É tipo o PT com o Lula. Eles vão votar nos parlamentares. Sim, eles vão votar nos... Vai ter a votação dos parlamentares e em seguida a votação do primeiro-ministro. É, os parlamentares, que a coalizão que tem o controle do parlamento, escolhe o primeiro-ministro. Só que quando você vive um regime parlamentarismo, você não pensa no seu parlamentar só como parlamentar. Você sabe que quando você escolhe o parlamentar, você está indiretamente escolhendo o primeiro-ministro. Sim, isso que eu tô querendo saber. Vai ter eleição direta para os parlamentares esse ano? Ou é só do primeiro-ministro? No sistema parlamentarista, o cargo de primeiro-ministro ele é muito volátil. Ele pode sair e entrar quando a maioria do parlamento decidir. Então você sempre tem que ficar mantendo essa maioria no parlamento. Por isso que primeiro-ministro, por exemplo, quando você vai olhar a Merkel, agora eu não lembro os anos exatos, mas a Merkel está um tempão como primeira-ministra da Alemanha. Porque você tem essa tendência de manter uma mesma pessoa como primeiro-ministro quando ela se estabelece. Então não é anormal o cara ficar muito tempo como primeiro-ministro. Até porque primeiro-ministro geralmente é bem menos poderoso que o presidente. É, a Merkel tá há 4 mandatos, gente. Eu acho que é 15, ela tá 14 anos, eu acho, que número de anos. Porque eu não sei quanto é que é o mandato na Alemanha. Cada um inventa a porra de um mandato. Pois é, isso que eu tô querendo saber, você entendeu o que eu tava querendo saber? Se eles ia ter eleição direta para o parlamento, ou se ia ter eleição só para o... Você tem a eleição marcada para o primeiro-ministro, mas geralmente ela não é muito relevante. Porque a qualquer momento, se alguém tomar a maioria no parlamento, ela pode zoar a porra toda, entendeu? Então o dia marcado da eleição do parlamento, ela não é tão importante assim. A eleição que a gente está tendo é a eleição das pessoas do parlamento. Pro ouvinte que não tá ligado, saber, porque isso confunde pra caramba, porque é muito diferente do sistema daqui, tá ligado? Porque aqui a gente elege o executivo. É como se o presidente do Senado fosse o presidente do Brasil. Você não elege o presidente do Senado, você elege o Senado e o Senado elege um presidente dele. Só que um primeiro-ministro, no geral, no normal de um sistema parlamentarista, ele é muito menos poderoso. Quem manda mesmo num sistema parlamentarismo é a coalizão de partidos que tem a maioria no parlamento. Porque como os parlamentares têm a cabeça do primeiro-ministro na bandeja, eles podem tirar quando eles quiserem, então eles têm muito mais poder que o primeiro-ministro. Ah, e pra esclarecer, a Merkel está 14 anos no governo. Não é anormal um primeiro-ministro ficar muito tempo, porque no sistema parlamentarista acaba acontecendo. Se você conseguir uma coalizão muito estável no governo, que nem a Merkel conseguiu, você fica sendo reeleito, não tem o que fazer. Só que não quer dizer que o governo não mudou, porque a configuração do parlamento está mudando. O primeiro-ministro pode não estar, mas a configuração deste parlamento fica mudando o tempo inteiro. O primeiro-ministro é um refém do parlamento. É porque é uma parada bem diferenciada do que a gente tem. É diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ignorar o que a gente elege para o Senado e só pensar no presidente. Sim, é porque o primeiro-ministro seria o nosso presidente da Câmara. No sentido de que ele é eleito indiretamente. Sim. A gente não presta atenção nisso. E, tipo, não é eleito indiretamente que nem os Estados Unidos. A eleição indireta dos Estados Unidos, ela não é bem direta. Na verdade, ela é filtrada. Porque nos Estados Unidos não é... ele parece que é, mas ele não é cabeça por voto. Cada distrito dos Estados Unidos tem um certo número de votos. Não lembro exatamente como é que funciona. Mas cada distrito dos Estados Unidos tem um número de votos. E que os votos dentro desse distrito das pessoas, voto direto... Então, por exemplo... Ah, tem 100% dos votos nesse distrito, mas esse distrito só tem um voto. Então, pro presidente, esse distrito inteiro, que teve 100% de apoio, vira um voto só. Aí acontece esse fenômeno que teve em 2016, que foi o Trump ser eleito com uma minoria de votos populacional. O Trump teve menos votos, mas mesmo assim ele foi eleito. Porque o colégio eleitoral, que é eleito pela população, ele não respeita diretamente a população, ele respeita o número de distritos. Eu já até pensei que é menos democrático, mas em parte é também mais democrático, porque você está dando a chance de, como é que se fala, uma população que tem um certo estilo de vida poder ter mais, como é que fala, mais força, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse comparar o norte aqui no Brasil, ele tem muito menos força do que o sudeste. Mas como é por quantidade de pessoas, acaba que os interesses do norte não são tão valorizados. Sim, mas aí existe a questão de você balancear as coisas. Nesse sistema, eu tenho mais... As regiões com menos população ficam mais equilibradas com mais população. Só que aí você pensa, realmente, com essa região com pouca gente, realmente tem que ter o mesmo peso com essa região com muita gente, entendeu? Tem muitas coisas, né? Tem muito o que discutir em cima disso. Só a última palavra aqui é... Pensem quem vocês votam para o legislativo, porque, eu não sei se vocês sabem, mas os presidentes das câmaras, você ir elevar eles... O problema não é o problema do presidente da câmara. O problema é que o senador, ele já tem o poder lá. Ele faz as suas leis, caralho. Sim, mas cara, é que o presidente da câmara, ele escolhe as pautas. Então, o presidente da câmara é relevante, mas mesmo... Antes disso, o próprio legislativo é quem define as suas leis, então eles já são relevantes por eles mesmos. Sim. Mas você entendeu que é tipo, como todos os poderes eles têm que estar equilibrados, na teoria, eles têm o mesmo nível de força. Então você tem que saber quando você tá elegendo a parada, tá ligado? Porque eles estão ali, não é que eles competem, né? No Brasil, embora no Brasil eles compitam, eles estejam competindo mesmo. Não, a ideia é eles competindo. No mesmo lugar. A ideia é não um ficar competindo com o outro como checar o que o outro tá fazendo. Essa é a ideia do sistema. Não é uma competição, é uma... Não é uma competição comercial, mas é uma competição mesmo, é de competição de poder. Eu sei, mas essa divisão de poderes, essa manutenção da igualdade de poder, não é uma competição entre os poderes. Eles não deveriam estar se competindo, eles deveriam estar se regulando, né? Então, mas a regulação tem uma forma de competição ali. Sim, mas se eles ficarem competindo com eles mesmos, eles não saem do lugar, sabe o que eu tô querendo dizer? Sim, mas é o que acontece em todos os países do mundo, é a competição. É competição de poder. O legislativo o tempo inteiro quer ter mais poder que o executivo quer ter mais poder que o judiciário, eles ficam se competindo. Mas como todo mundo tem a mesma base, ninguém ganha de ninguém e isso vira só um cheque pra todo mundo ficar igual. Senão o sistema não ia funcionar, o sistema ia quebrar na primeira tentativa. Competição, no sentido que eu tô falando, de predação, não é uma predação do outro. Porque se fosse algo. Mas meio, é uma predação, é isso que a gente tá discordando. Pra mim, é uma competição sim. É uma competição pelo poder. O legislativo e o executivo ficam tentando ganhar um do outro em quantidade de poder. E é essa competição em que todo mundo tem a mesma capacidade competitiva que faz com que cada um fique igual no seu local. Eu discordo, porque se fosse muito predativo, nunca ficaria no mesmo lugar. Mas não é muito predativo, porque todo mundo tem a mesma capacidade de competição, essa é a ideia. A galera não fica se regulando por ideal democrático, não, eles ficam se regulando porque quer poder. Mas mesmo assim, se fosse muito, muito predativo, acabaria que uma hora um extinguiria o outro, ou vice-versa, eles não conseguiriam se manter. Todo excesso é problema, mas eu tô falando que o ideal de como isso funcionaria é competitivo. Pode ser. Eu não sei também se é competitivo, como o significado da palavra competição. Tentar usar alguma forma ilegal ou antidemocrática de tentar ganhar do outro poder, como aconteceu várias vezes. Então é isso que a ditadura. As ditaduras do Brasil é quando o executivo se impõe pro legislativo e pro judiciário. Sim, é. É nesse ponto que eu tô querendo chegar, mais ou menos. Não é uma parada que um vai pegar o outro por trás e eliminar ele. É algo meio que tipo, daquela, tipo jogo de futebol que você puxa a camisa do jogador da frente pra tentar pegar a bola. Mais ou menos. A ideia é uma competição em que ninguém consegue ganhar. Se alguém ganhou é porque alguém quebrou as regras da competição. Eu não acho errado falar competição, mas realmente é uma competição. Deveria ter um outro nome. Moleque quer inventar uma palavra. Talvez. Eu quero inventar uma palavra, amigo. Deixe nos comentários a melhor palavra. Ah, só um extra aqui, é que o Netanyahu, ele deu, entre as acusações de corrupção, é ele dar champanhe e cigarro pra quem era amiguinho dele. Entre outras coisas, isso é só um caso, tipo, o melhor tipo de corrupção é você dar champanhe e cigarro. Claro, eu já teria sido corrompido. Viu? Porra. Só aqueles, né? Estaria com câncer de fígado e pulmão. Fácil. Porque, cara, é de Israel, é tudo luxuoso. Tudo luxuoso. Então, é isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!